las nalgas de mandarín. Bom, até vocês já viram o novo Independence Day? Já. Infelizmente, sim. Miguel, fui ver 4D. Com cheirinho. Sim, tem cheirinho e tem ventoinhas para um gajo ficar constipado. É, mas olha que eu não fiquei nada bem impressionado. O filme, como toda a gente sabe, e as pessoas ficam, quem não viu fica já desenganado, é um remake. É um remake, olha, do pronto. Primeiro. É um remake, porque também para ti é tudo remake. É, mas este Star é remake. É mais ainda com a Star Wars, porque isto é um filme feito para uma geração que não presenciou não teve a experiência do primeiro. Aliás, meteu lá uma cena inicial e tal, coisa, está tudo bem, de repente, pum, extraterrestres. Com o mesmo esquema de invasão, com o mesmo esquema de defesa, tudo isso. É isso. Opa, eu não vou dizer que é cena por cena, mas as ideias são quase, todas as mesmas. É quase. Só que depois o filme tem um problema, quanto a mim, que é os efeitos especiais são horríveis. É, pois não acho. Para a produção que é, achei. Para a produção que é, pá, estava à espera de qualquer coisa mais, sei lá. É para a nostalgia, cara. Pois é, que eu por acaso não achei. Essa parte dos efeitos especiais horríveis, nem dei assim muito conta, sério, também não dei conta. Aquela achei a cena no deserto está boa, meu. Pois se calhar é capaz de ser a única, que é a cena no deserto, que é que eles prendem a. Quando eles vão atrás dela com o autocarro, ou ao contrário. Ah, sim, pois. Não, mas depois esse filme tem. Há aqui uma coisa que é, neste filme, terrível, que é. Tem que ser. Mas é. Isto é uma tragédia que afeta 7 mil milhões de pessoas, não é? Chineses e tudo. E depois, as cenas fulcrais do filme, as duas ou três cenas a nível mundial que vão ter a interferência no final da história, acontecem a três pessoas que, além de serem entre elas familiares e conhecidas, participaram também no primeiro, ou têm a relação com o primeiro, não é? Sim, mas isso é um problema, não é só deste filme, é de quase todos. Pronto, é de todos. Que é esses blockbusters de fim do mundo apocalípticos dos Estados Unidos, é sempre assim. E depois o teu próprio fim é o mesmo, não é? Porque há um sacrifício não é humano. Pode depois no filme ter mais um extrazido, não é? De uma rainha gigante com pernas, não sei o quê. Pronto, tudo bem. Não vou dizer nada em relação a isso. É parvo. Está fixe, a rainha está fixe. É uma cena rip-off, mas está fixe. Pronto, mas. Mas até isso acontecer foi igual, foi, epá, senti-me enganado. Porque... Eu senti-me completamente enganado. Eu sou um fã tremendo do primeiro, gostei imenso do Independence Day original. Epá, mas vamos lá ver uma coisa, o primeiro não é um bom filme também. Eu achei para o ano em que foi feito e para o que havia na altura, primeiro a nível de efeitos especiais, para a altura foi espetacular. Ele marcou ali uma altura, sim. Foi completamente, criou-te ali muita coisa que tu não era costume veres com aquela qualidade e com aquele, ou pelo menos, que não te... Tu não olhavas e vias claramente que era falso, aquilo passava bem por... Era um CGI bem feito. Ah, pá, e depois tinha uma coisa que era que este não tem, ou seja, o meu problema com este foi qual? Foi que eu estava à espera de uma sequela e não foi sequela. Tu tens ali partes em que eles falam do que aconteceu e tens o familiar do Will Smith e não sei o quê, mas tudo para despachar, depois, para despachar o resto é tudo remake. Eles fazem exatamente a mesma história, as mesmas armadilhas, os caças que vão lá para dentro e que estão à rasca, tudo igual. Eles não podiam estar a explicar ali em tão pouco tempo toda a mitologia que se criou naqueles 20 anos, não é? Por isso é que depois servem aqueles chats. Tá, mas eu estou-te a falar da parte final do filme, ou seja, de tudo o que vai acontecer. O filme tinha uma da hora boa, para a frente. Havia ali uma boa maneira, podia fazer uma sequela, que era aquela parte de tribo da África no início. Ah, por isso, Eu acho que isso era muito mais interessante, que era uma mistura de Predador com a diferença, que era. Havia, aparentemente, pelo que se viu aqui, durante 20 anos, ainda existia um pequeno núcleo de resistência extraterrestre combatido só por uma tribo da África. Quer dizer, ninguém ajudou os homens. Uma vergonha. Os gajos tinham lá que sozinhos andavam com setas e flechas a matar. Pá, e essa parte seria um bom filme. Na minha opinião, esses 20 anos, ou esse bocado, seria uma melhor sequela do que este plano by plano. Eu chateou muito aqui neste Independence Day foi o que acontece em quase todos os filmes que metem CGI ao barulho que nunca mais acaba, que antigamente, por exemplo, no Independence Day original não aconteceu, que é parece que a certa altura chegam ali uma página do guião em que metem um espaço a branco e dizem assim, inserir cenas de CGI, e não tens diálogos, não tens nada, tens para aí 5, 10 minutos em que começas a ver explosões, os barcos a andar, as naves a passar, os aviões ali a entrar, e diálogos zero, e tu no primeiro Independence Day tinhas muito CGI, mas tu ias vendo conversas, tu ias, o Will Smith ia falando com o X e com o Y, e mandando umas piadas e fazendo umas coisas, ou seja, não tinhas, não te perdias, quase te sentas, o que eu senti ali a certa altura é que tu estás sentado no cinema e começas a ver muito CGI, muito e depois começa a dar o sono porque não tens ali nada que tens que estar atento para prestar atenção. Isto até tens uma espécie nova que é aquela bolinha, vocês também, pô. Mas essa bolinha também é mal aproveitada, cara. Lá está, olha, outra coisa boa era seguir a história da bolinha. Tem mais mistério à volta da quer bolinha. Dizer, aparece a bolinha e vocês é remake. Epá, não é. Mas obrigado, destruir a bolinha, acabou. Mas eu vou, Pedro, eu vou arranjar uma coisa. História da bolinha, um minuto e 10 segundos. Vais concordar comigo quando dizes que o Bill Pullman estava com uma voz absolutamente ridícula neste filme. Não, o Bill Pullman está terrível no geral. Epá, parecia uma fuinha. Parecia o fim de semana com um morto. Não, e nem explicam bem como é que o gajo ficou com aquelas visões e não sei o quê. Isso, essa parte é um bocado manhosa. O cientista morreu, mas afinal ressuscitou, não morreu nada. Voltou agora e é paneleiro. Ele era paneleiro primeiro, eu não me lembro. Pois, não sei. Eu sei que o Bill Pullman parece que engoliu um balão de hélio sempre antes de falar em cada cena e depois começa a falar. E... Não, ele está todo chinado. Se calhar está doente o gajo, tu vai aqui já com o filho. O filho do Will Smith não é nenhum Will Smith, cara. É só um ator genérico de cor. Sim, eu por acaso até pensei que fossem buscar um. Nada, é um gajo completamente apagado. Um gajo mais da comédia, é um gajo muito apagado. E a chinesa, mas também está chateado com o outro, não é? O gajo está um bocado triste, não te esqueças dessa merda. É porque ele está triste porque ele só sabe fazer uma fronha. Os gajos do guião, como é que a gente está a fazer para assim, não, no outro episódio estávamos a falar disso. Quando, no primeiro, a mãe tem tanto trabalho a salvar a puta do cão e percorre lá o país todo. Neste morre logo, meu. Até bem feito, só fica bem. Para se livrar desta merda rapidinho. Por acaso não pensei que fosse matar logo, meu. Foi muito a par disso. Foi nada, foi espetacular. Epá, eu gostei, eu diverti-me. E o 4D estava espetacular. Se calhar foi isto, deve ter sido aquelas cadeiras que saíam de iodo. Sempre que há a possível ideia que eles vão sair para a rua, ligam-me 12 ventoinhas em cima da cabeça. Como se tivesse. A sério, parece que estás no Twister. Sim, parece que há sempre vento. Só porque estás na rua.